A Carla, podemos ouvi-la e o barulho do restaurante? Sim. Ok, já está muito silencioso. Está. Agora ouve-se a televisão. Será agora? Não, está bem. Bem, ora, eu estou na Galiza. É o meu primeiro ano no ensino do português no estrangeiro. Maioritariamente estou em Verim, que é onde estou hoje, mas também vou a Ourense e a Coimbra. Ter internet em casa, não consigo de momento, porque é preciso algumas burocracias que não foi possível, mas as três escolas onde estou têm internet durante o dia e consigo estar na biblioteca até cerca das 8h30 espanholas, que é quando fecha a biblioteca. Por isso, à hora das sessões, terei sempre que me deslocar a um sítio público com internet. E ao meio-dia, Carla, não consegue? Tenho aulas até às 2h e Ah. outras vezes até às 2h30, Pronto, que é tudo bem. uma hora portuguesa ou 1h30 portuguesa. Ok, da minha Só ao parte não há meio-dia não é problema possível. nenhum. Da minha parte não há problema nenhum que esteja no restaurante. Pode estar onde quiser. Por isso, se Pois. não me incomodar. Não. Se houver alguma sessão que a Carla não tenha possibilidade de ir fora, se depois quiser ter uma conversa fora desta sessão, é só dizer-me e podemos conversar numa outra altura em que seja mais cómoda para si, até na escola ou assim, está bem? Muito bem, muito bem. Obrigada. Bom, de momento também estou um pouco como as colegas. Muitos termos conhecidos que me levam muito tempo a ler, a refletir, a relacionar, mas informação que me parece, depois acabo por ver que se calhar conheço, mas por outra linguagem, em alguns momentos. Ainda não fiz a minha reflexão, mas já li algumas coisas. Estou bastante agradada com o manual lá das ferramentas para professores, porque parece-me que me pode ajudar concretamente também a criar, a utilizar as ferramentas, digamos assim. O que é que eu posso também dizer? Que é difícil, que temos que conciliar, como disse há pouco, todo o nosso tempo e a informação agora é muita. E queremos ler, não sabemos qual será o mais importante. Bom, é um bocadinho a minha experiência para agora. O que eu vos queria dizer relativamente aos fóruns, mesmo as três primeiras tarefas têm a ver com reflexão sobre o conceito Web 2.0, ver o vosso top de ferramentas, etc. Essas reflexões, vocês podem neste momento, se acharem que ainda não estão bem assimiladas as informações, podem agora fazer uma reflexão mais pequenina e mais para a frente. Quando já começarem a estar mais à vontade com estas ferramentas e com estas novidades todas, voltar ao fórum e fazer acrescentos e melhorar e voltar e referir exatamente isso, que dado que na fase inicial da oficina não estarem tão familiarizados e tão à vontade para refletir sobre isso, refletir no final da oficina, não há problema nenhum, está bem? Está bem, muito bem. Já agora queria aproveitar para perguntar uma coisa. É que em algumas das ferramentas que consultei, pede para criar uma conta Google. Eu ainda não tenho. É útil criar a conta Google? Depois será-me útil para outras ferramentas também? Sim, se quiser, pronto, também não há problema nenhum, mas para esta oficina, se calhar dará jeito. Ter uma conta Google, uma vez que nós depois vamos criar um blog no Blogger e também pode criar a conta sem ser com uma conta Google, pode criar o blog com outra conta. Mas se não tiver inconveniente para si, pode criar, não há problema nenhum. Muito Que bem. bom. Então, dou a palavra agora à Alessandra. E Boa noite, Estou. Alessandra. Boa De noite. onde nos fala, Alessandra? Eu estou em Itália, em Itália. Pádua. Em Pádua, ok. Sim, no norte. Muito bem. Sim, então, na primeira semana eu consegui trabalhar nas tarefas, nas duas primeiras tarefas, quer dizer, na Web 2.0, e organizar todo o conhecimento que já tinha, o que não tinha, organizá-lo de outra forma. Para pôr em prática depois nas atividades. Tentei acompanhar a atividade no fórum e ver todas as sugestões das colegas, que foram muitas, e para a semana espero trabalhar proficuamente no Mobile Learning, que para mim é novidade completa. Eu conhecia, claro, conhecia o conceito, mas nunca criei atividades. E, portanto, criar as atividades propostas. Já vi os exemplos das colegas que gostei, dos que gostei muito, e vou, pronto, quero tentar e ver o que consigo fazer no meu pequenino. Eu aqui agora sou professora no ensino superior, principalmente de tradução de português para italiano, e seria professora de espanhol no secundário, mas neste momento não tenho um contrato. E pronto, como Arlete, aqui também temos problemas nas escolas, não temos muito dinheiro, não há computadores nas salas de informática para todos, e pronto, os recursos não são, ainda não são suficientes para a didática que queríamos fazer. Isso. E trabalho principalmente na plataforma à noite. E como sou tradutora, tento combinar as duas coisas, fazer o trabalho para a plataforma e depois também seguir com o meu trabalho no mesmo tempo. Muito bem. Isso. Pois eu sei bem muitas vezes os obstáculos e os problemas com que se debatem no exercício da vossa função. Esta oficina, esta é a 11ª edição, portanto já acompanho aqui professores, leitores de português no estrangeiro, não é, que trabalham para o Camões desde 2008, e tenho-me vindo a perceber das dificuldades e da falta de condições em termos tecnológicos que muitos professores enfrentam. E muitas vezes é um pouco como a Arlete dizia, levam daqui uma bagagem grande, mas depois não a conseguem pôr em prática porque não tem as condições necessárias. De maneira que o melhor é ir, enfim, experimentando com o que se tem, irem pondo em prática algumas das aprendizagens e algumas das ferramentas que até são muito simples. Não é para fazer, nem é para substituir as outras ferramentas por estas ferramentas que forem descobrindo aqui nesta oficina, é sim usá-las quando de facto forem adequadas usá-las, porque primeiro está a pedagogia, depois está a tecnologia, não é? A tecnologia tem que estar para nos ajudar a atingir melhor os objetivos educacionais. Muitas vezes não há condições, mas com as poucas condições e com alguma boa vontade e algum conhecimento também se podem fazer coisas giras. E vocês vão ver com algumas destas ferramentas, nomeadamente aquela ferramenta de fazer nuvens de palavras. É uma boa ferramenta para o professor levar, por exemplo, nos seus PowerPoints, para tornar os seus PowerPoints mais atrativos, não é? Porque é possível, depois, na sala de aula, por exemplo, pôr os alunos, a ver, qual é a palavra mais destacada da nuvem de palavras, ver, por exemplo, qual é a palavra que mais vezes se repete, ver depois as outras palavras que estão à volta dessa palavra destacada, etc. Portanto, há sempre grande utilidade para usar uma ferramenta tão fácil e tão simples como o Word, não é? Ou o Tag Shadow que vocês exploraram nas apresentações. Ainda virão novas ferramentas também simples. Algumas delas vai ser vai, vão ter que instalar no vosso computador para poderem ter sempre, como eu digo, plano B. quando não tiverem internet na escola, poderão levar na pen essa ferramenta e poder utilizá-la na sala de aula, pelo menos quando se tem turmas mais pequenas ou quando se tem menos alunos, não é? Vocês encontrarão um momento ideal para usar essas ferramentas. Por isso, o que lhe digo é, Alessandra, é que continue connosco, continue a explorar a oficina e a ver as possibilidades de vir enquadrar algumas destas ferramentas nas suas práticas. O que vos peço também é que, quando tiverem experimentado uma ferramenta com os alunos, que partilhem nos fóruns a reação dos alunos. É sempre bom, muito saudável e muito rico para todas nós vermos o que é que aconteceu com os outros colegas e até para estarmos de prevenção quando quisermos usar também com os nossos alunos o que é que nos pode acontecer, quais são as reações dos alunos, etc. Portanto, agradecia-vos então que partilhassem. Muito bem. Não sei se a Alessandra quer acrescentar algo mais. Não, já acho que disse tudo, mas pronto, eu estou muito animada para fazer todas as atividades. Ótimo, muito Sim, bem. sim, sim, sim. Isso é ótimo. Muito bem. Então, Silvia. Olá, boa noite a todas. Boa noite. Eu quero dizer que, em relação a este módulo, tive tempo, ao contrário das colegas, eu estou em casa porque estou à espera de bebé. E depois entra a fase da licença de maternidade, também vou ter tempo para me dedicar, penso eu, se o bebé não for muito Chorar. chorão, exatamente. Já sou mãe de uma menina de 4 anos e Quantos meses está, Silvia? Se voltei lá para a semana. Ah, já! Então já está mesmo na Já fase estou mesmo na final. fase final, é. Então está bem. Depois diga-nos quando. Quando é que Mande mensagem. tá bom? Sim, eu Ok, mando. que bom, que bom. Esperemos que tenham, como se costuma dizer, uma boa horinha, não é? É exatamente, Mas exatamente. já tem uma menina, portanto já sabe. Já sei como é, o que me espera. Exatamente. Em relação a todo este processo, para mim é uma novidade a questão de fazer uma coisa, ter assim um curso pela internet. Eu já estou parada há muito tempo, desde que acabei o curso não fiquei colocada, entretanto, por condições tive que emigrar para poder dedicar a ter um futuro melhor. Tentei sempre, encontro-me neste momento na Suíça, tentei sempre concorrer para o ensino de português no estrangeiro. Infelizmente, foi-me sempre negada a oportunidade por me encontrar no cantão alemão e a língua ser a maior dificuldade. Nessa questão de concursos, este ano pensei, este ano é que vai ser, é que vou concorrer, porque já tenho o nível exigido para poder me dedicar ao concurso, e então senti que estava há muito tempo parado e tinha que fazer alguma coisa, e assim vim dar à plataforma e a todo este processo. Em relação ao módulo, estou a adorar, sou uma pessoa que já tenho um bocadinho de flair para as tecnologias, não tenho medo de experimentar e fazer, e pronto, acho que isso também me ajuda positivamente nas questões. O que é que eu queria dizer ainda? Ah, infelizmente, a única coisa que eu encontro é, no meu caso, não posso pôr em prática porque não tenho turmas, não tenho alunos, e então dou a conhecer mais às minhas colegas. O que é que elas acham, se estão a gostar, se colegas que eu conheço e que estão um bocadinho também interligadas com as tecnologias de outra maneira, não de maneira educacional, mas de outra maneira. E pronto, é só essa questão, o facto de eu não poder pôr em prática com alunos a nível educacional é que realmente me traz a minha maior dificuldade. Não saber como é que as crianças ou os adolescentes reagem àquilo, ao meu trabalho. A Silvia, onde é que está? Estou na Suíça, Na em Suíça, sim. Zurique, sim. Ok, muito bem. O que eu ia dizer, pronto, a Silvia é o caso, o que eu vos ia dizer era que as atividades que fizerem para experimentar as ferramentas, vocês não percam tempo, façam já algo que vos sirva para o imediato. Portanto, se no caso do quiz, se estiverem a fazer uma atividade, vocês, por exemplo, podem fazer o quiz no Google, no Mobile Study, e depois podem, mesmo que não tenham internet na escola, mas que tenham o vosso computador e que possam projetar, ou se não projetar, se tiverem o vosso computador, que possam, por exemplo, pôr os alunos a fazer o quiz. Se vocês fizerem print screen das imagens. Portanto, do Mobile Study e passarem aquelas imagens para um PowerPoint, vocês podem usar na mesma o vosso quiz na sala de aula, não é? É uma forma de contornar os problemas de falta de acesso à internet, de falta de computadores. Às vezes, se tiverem, por exemplo, um aluno, imagina que terminou mais depressa uma atividade, podem dar a esse aluno, como recompensa, poder fazer esse exercício, não é? Esse quiz no vosso computador, por exemplo. É uma solução. Portanto, vocês encontrarão depois maneira de contornar os problemas que têm e de encontrar maneira de usar os exercícios e as atividades que desenvolverem nesta oficina. Esta é apenas uma ideia que vos deixo aqui. De maneira que, quando estiverem a fazer as vossas tarefas, tentem fazer sobre algo que vos venha a ser útil, ou agora ou no futuro. No caso da Silvia, como não tem de imediato alunos, mas pode fazer exercícios para o futuro, não é? Já pelo menos tem as colegas que são as avaliadoras e que validarão o trabalho que vai fazendo aqui nesta oficina. E também está muito bem. Não tenho nada a opor quanto a isso. Está bem. Muito bem, Silvia. Não sei se quer acrescentar algo mais. É uma pergunta. Queria saber Sim. se eu fiz o quiz no Mobile Study e eu tentei associá-lo na página que criei para o telemóvel no Evernote, mas eu não sei porquê, se é do iPhone ou não faço ideia, não consigo aceder ao ficheiro com a extensão Jade, porque Ok. o telemóvel não consegue abrir. Isso. Eu já vou explicar isso. Eu mandei-lhe um e-mail a dizer que lhe ia responder aqui. Já Eu hoje, vi. hoje de manhã fizeram a mesma. A Daniela fez a mesma pergunta e eu respondi também a mesma coisa. Ora, o Mobile Study é um portal que nos permite então fazer quizzes que estão otimizados para o pequeno ecrã. Esta ferramenta já existe desde 2008 e na altura, que foi quando ela foi posta cá fora e que eu usei também, descarregando então aquelas aplicaçõezinhas para o telemóvel e depois podia-se fazer o exercício no telemóvel offline. Acontece que eles não atualizaram o software e agora os smartphones atualmente não permitem aquele formato, não leem aquele formato. Foi pena, eu penso que eles até, este projeto está abandonado, eles não estão a atualizar, não estão a fazer melhorias no sistema, portanto aquilo foi criado em 2008 e mantém-se tal qual como na altura, mas os telemóveis agora e os smartphones agora não leem aquela aplicação, de maneira que para se fazer o exercício, o quiz, tem mesmo que se fazer online e com acesso à internet. É uma pena que eles não tenham atualizado o formato daquele ficheiro também para os smartphones, mas eles deram-se conta que agora já ninguém está interessado em fazer os quizzes offline, uma vez que praticamente quem tem smartphone tem acesso à internet em muitos locais, não é? E portanto não estiveram a investir nisso, porque foi feito para uma época em que praticamente os telemóveis não tinham acesso à internet. Em 2008 eu usei muito e os meus alunos usaram muito esses ficheirinhos offline, mas era quando os alunos tinham muito Nokia. Como sabem, os Nokias, já a empresa foi comprada, não é? Portanto, foi abandonado muito e a Samsung, que neste momento praticamente tem a maior cota de mercado dos telemóveis e smartphones, não é? E portanto, neste momento nós não conseguimos usar os quizzes offline, é só online. Percebeu, Silvia? Sim, eu acho que Pronto. eu andei a pesquisar, também foi assim qualquer coisa que eu estive a ler. Isso. E foi pena que eles não se tenham de facto atualizado, mas o projeto para mim está abandonado. Mas pronto, ainda bem, ainda nós conseguimos na mesma fazer os quizzes e aceder a eles pelo telemóvel, pelos tablets, pelos computadores, desde que tenhamos acesso à internet. É tudo. Muito obrigada. Pronto, está esclarecida então esta questão. Tá. Muito bem. E finalmente dou a palavra à Simone. Simone? Olá, boa noite. A Simone, de onde nos fala? Falo de Roma. De Roma, Sou, muito bem. sim, sou leitora de língua portuguesa na universidade e tenho um número razoável de alunos. Razoável, enfim, considerando o que as colegas disseram até agora, mas são.